quero saber, ó. Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí. Na sua mente sem deixar você dormir. Se quer saber aonde eu tô aí. Na sua mente sem deixar você dormir. Se quer saber aonde eu tô aí. Na sua mente sem deixar você dormir. Se quer saber aonde eu tô aí. Na sua mente sem deixar você dormir. É diferente dos igual, viu? Cê tá se jogando bem de cabuçada, meu Ceará. Dez horas. Aí show. Rompemos nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral para todas as emissoras. Bom dia, Rádio 45 está no ar. Senhoras e senhores, começa agora na Rádio 45, programa Alô Dourados com Marçal Filho. Dourados tem jeito. 45 é Marçal Filho prefeito. 45 Dourados tem jeito. 45 é Marçal Filho prefeito. Oh, oh, oh. É Marçal Filho nosso fórum de amor. É Marçal Filho, nosso voto de amor. É Marçal Filho, nosso voto de amor. Alô você, bom dia, com muita alegria, com muita energia, salve, salve, simpatia, bom dia meu povo, bom dia minha gente, bom dia pra você em casa, na rua, no carro, nos dando carona, nos fazendo companhia, bom dia, eu sou Marçal Filho sou eu, se existir outro por aí, é falso, hein? Manda prender. Já estamos vivendo as emoções do 12º dia do mês 9 de setembro, estamos quase na metade do mês, hein? Faltam poucas semanas para a gente dar um novo rumo à nossa cidade. No dia 6 de outubro, vote 45, Marçal Filho prefeito e Giane vice. Fala, minha adorada, fala você. Prefeito é Marçal Filho, não é mudança pra valer. 45! Alô, minha adorada, fala você. Prefeito é Marçal Filho, é mudança pra valer. Ajuda meu povo. E vamos nós em mais um programa onde a gente apresenta as propostas, onde eu ouço você, para que nós tenhamos uma Dourados muito melhor. Dourados em debate com Marçal Filho. É preciso enfatizar que segurança pública é dever do Estado e do governo federal. E neste cenário, vamos ampliar as parcerias para fortalecer essa política de segurança em nossa cidade. Dourados abriga hoje um dos maiores presídios do Centro-Oeste, com mais de 2.700 internos, e isso acaba atraindo para a cidade um grande número de problemas. Estarei alinhado com o governo do Estado e tenho certeza que o governador Eduardo Riedel não medirá esforços para aumentar o efetivo, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Penal e Civil. Mas precisamos reconhecer que a questão da segurança pública em Dourados estaria muito mais grave se não fosse o incansável trabalho da nossa Guarda Municipal, uma corporação que muito nos orgulha e que terá todo o nosso apoio. Vamos ampliar as atividades da Guarda Municipal com constante valorização dos profissionais. Também iremos implantar postos da Guarda nas regiões e distritos mais vulneráveis. Em outra frente, investiremos em capacitação dos profissionais para aprimorar a proteção ao patrimônio público, o patrulhamento preventivo comunitário e a fiscalização do trânsito. Tudo o que puder ser feito para deixar nossa cidade mais segura, nosso governo irá fazer. Marçal Filho prefeito 45. Com a palavra, o governador Eduardo Riedel. Olha, eu sempre digo que lideranças políticas em qualquer situação, que no caso de Dourados não é diferente, precisa de alguém que conheça Dourados e que Dourados conheça também. É que eu sou o caso. Você tem uma vivência, uma experiência em Dourados de conhecer profundamente todas as situações colocadas em Dourados. E Dourados te conhece também. Você é uma pessoa muito conhecida no município. E nesse momento, Marçal, eu vejo cada vez com maior clareza que os municípios precisam de pessoas que tenham a capacidade de fazer os enfrentamentos necessários. Esse é um ponto. Segundo, né, disposição e comprometimento de trabalho absoluto. É uma dedicação integral, de vida quase. Não é só de mandato, não é só o período que você chega na prefeitura. É dia e noite em função daquele projeto e daqueles propósitos, né? E terceiro, a capacidade de montar equipe, né, de organizar um time que vá fazer, junto com esse comprometimento, o trabalho que precisa ser feito, né, com enfrentamento, com dedicação, com comprometimento, nesses temas que a gente conversou. Eu não tenho dúvida que você reúne todas essas condições por Dourados e para Dourados. Por cima dessa questão do time, né, da equipe, você precisa de gente que vista a camisa, de gente competente, comprometida e que coloquemos a técnica acima da política durante o mandato, né? É isso, é isso. Não existe, eu aprendi aqui na política, ela dá uma dimensão. Vem, qualifica a política. Quero ver geral cantando junto. Um não faz nada assim. Vem assim. Então você precisa de um grupo que conheça, não saiba com fazer. O coração que tá quieto. Não é esperto. Vai acabar se apaixonando. Você corre o risco de sofrer saudade. Não é maldade. Eu já vou logo avisando. É que o poder que essa luta tem deixa gostinho de vontade a semana inteira. E o B.O. vai ser gigante se eu gostar também. É que eu só jogo sério, não me reclama só por brincadeira. Eu sou o cara que seu ex vai odiar. E a mãe vai amar e você nunca vai esquecer. E depois que a gente se beijar, de quinta a quinta vai pedir pra mim beber. A situação de como que você pegou, né? E depois até você colocar tudo em ordem, até engrenar, vai um tempo, né? Que bom que a senhora então, não critica mais, né? Não, agora tô confiante. Ah. Vai muito obrigado. Diferença. Muito obrigado. Sou Bela Barros, candidata a prefeita por Dourados. Muitos disseram que eu não seria, mas estou aqui, pronta para juntos construirmos a história da nossa cidade em duas partes. Uma antes da Bela e outra depois de Bela Barros. 18 anos de vida pública, quero somar aos 12 da minha vida na iniciativa privada, onde tivemos um modelo de gestão de muito sucesso, que vou levar para a prefeitura e transformar a nossa Dourados. Vote 12, vote Bela. Coligação Dourados mais Bela, PDT e DC. Propaganda eleitoral gratuita, Federação Brasil da Esperança, PT, PC do BPV. Tá no ar, na sequência com o Thiago. Para uma Dourados melhor, é Thiago, é Tetila, é Tetila, é Thiago. Agora Agora vamos ouvir o Tetila. Oi, Dourados. Aqui é o ex-prefeito Laerte Tetila. Vocês estão sabendo que agora eu estou candidato a vice-prefeito do professor Tiago Botelho. É isso, gente. Eu resolvi voltar para a política para ajudar o Tiago a tirar Dourados do buraco. Para isso, peço a vocês que votem no Tiago, no professor Tiago para prefeito e Laerte Tetila para vice. O nosso número é 13. Um forte abraço do seu amigo Laerte Tetila. Fique com Deus, mas vote 13. Filho do interior, é fiel às suas crenças. O Tiago é do bem, vai fazer a diferença. Acredite na mudança, ela vai acontecer. Mundo novo e a experiência se juntam, é pra o povo vencer. Tô contigo e não abro. É 13, é Tiago. Pra adorar, melhor é Tiago. É Tetila, é Tetila, é Tiago. Pra sair do buraco, meu prefeito é o Tiago. Pra durar, melhor é Tiago. É 13, é 13, é Tiago. Tô contigo e não abro. Lula tá com o Tiago. Pra durar, melhor é Tiago. É 13, é 13, é Tiago. Dourados, feliz de novo, Tiago. Graças a Deus, a bateria acabou. E eu não banquei o trouxa do ex que eu sou, que não superou. Yeah, que só fala de amor onde não tem. Mas anima, só vem, vou te buscar no ter com café, com seu nome no copo. Já viajei, eu sei, me empolguei, talvez. É que eu não me conformo. Só eu tô querendo voltar. Você já fez até perfil no Tinder. Quem pede o choro é livre. Ontem fui sair pra beber e do nada tô com a Justin Bieber. Esse chato lembra você. Pra quem pede o choro é de vocês, baby. O que você fez comigo foi crazy. Baby, baby. Pra quem pede o choro é livre, yeah. Balançou São Paulo. Graças a Deus, a bateria acabou. E eu não banquei o trouxa do ex que eu sou, que não superou. Que não superou. E que só fala de amor onde não tem. Mas se animar, vou te buscar no tempo. Com café, com seu nome no corpo. Tá, viajei, me empolguei, talvez. É que eu não me conformo. Você já fez até perfil no Tinder. Como fui eu de tentar? Pra quem pede o choro é livre. Ontem fui sair pra beber e do nada tô com a Justin Bieber. Esse chato lembra você. Pra quem pede o choro é livre. Yeah. Yeah.